Bacharmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. Expocar Pará, o maior evento de carros rebaixados, tunados e customizados do norte do Brasil. To breathe me, let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? Expocar Pará. How deep is your love? Is it like the ocean? Pull me closer again. How deep is your love? How deep is your love? Open up my eyes and tell me who I am. No sin. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? Expocar Pará. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long. Where only fools gone. I shook the angel in you. Now I'm rising from the ground. Rising up to you. Filled with all the strength. No, no, no, no. Customizado e tunados, chegou a sua vez. Espocar Pará. Do

safadinho de amor. Chefe é chefe, né, pai? Eu gosto. Mas como assim? Atitude, atitude. Organização Michel Produções. Cadê o gritinho da galera do avião? Puxadinha é bom demais. Eu tô com as amiguinhas. Puxadinha é bom demais. É bom demais. É bom demais. Quando me vem passando os doidinhos, o melhor galã. Elas gritam. Ela, ai. Ela grita. Eu vem passando. É isso aí. Mas elas gritam. Ai. Elas gritam. Ui, ai. Bora, magrinha, pra ver. Vai, vai. E comentou com as amiguinhas. Puxadinha é bom demais. Chefe é chefe. É pá. Chefe é chefe. E quando me vem passando a doidinha, vai logo atrás. Bora, Renato, bloco arroxo, pai. É comendo com as amiguinhas, puxadinha, bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? É lá, querosinho. O menino vem logo atrás. Swing não, se amostrando. Olha a pegada do Riquelme na batera do Mingão. Com as amiguinhas, com o Xandinho é bom demais. Eu tô com as amiguinhas, com o Xandinho é bom demais. É bom demais, é bom demais. Quando me vem passando, ela grita. Mas elas gritam, elas gritam. Quando me vem passando, você. Mas elas gritam, ai, fui. Bora, Brunão da Madeireira, vem, vem. E comentou com as magrinhas, com o Xandinho é bom demais. Chefe é chefe, é pai. Chefe é chefe. Quando me vem passando o chão, vai logo atrás. Eu me na batalha. Aí como eu tô com as amiguinhas, puxadinha, bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Quando me vem passando o chão, vai logo atrás. Eita, Biel. Eita, Lucas Braga. Eu tô aqui só passando o tempo, mas o chefe é você. Leve show. Aí quando eu tô com suas primas, puxadinha é bom demais. Eu tô com as amiguinhas, puxadinha é bom demais. É bom demais, é bom demais. Quando me vem passando, o grangeiro vem atrás. Mas elas gritam, ah, ah, ah, ah, ui, ui. Quando me vem passando, bora tambor. Elas gritam, ai, ui. Vai, aca! E como eu tô com as amiguinhas, puxadinha é bom demais. Chepe, chepe, pai, chepe, chepe. E quando me vem passando, as meninas vai logo atrás. Chefe, chefe, chefe, chefe, chefe, chefe, pai, pai. Eu tô com as amiguinhas, puxadinha, bom demais. Chefe, chefe, né, pai? Chefe, chefe, né, pai? Agora o Pino, chefe é você. Para, Valdir! Quando me vem passando, é avião. Alô, Pacheca! Você não é chefe, não, você é patrão. Rancho do Pacheca. Swing novo, sucesso, Carol Diva. Ai, ai, ai, ai, ai, vem na maldade, vai, vai, vai, vai, vai. Me pega de jeito e faz, faz, faz, faz, faz. Vem gostosinho, vai, vai, vai, vai, vai. Eu quero te amar. Expo Car Pará, o maior evento de carros rebaixados, tunados e customizados do norte do Brasil. Joga pra cima, não para não. Já te avisaram que eu não sou convencional, que eu gosto de intensidade, porque sacanagem não faz mal. Adoro uma novidade, porque também sou meio crazy. Tu não me engana, eu tenho certeza. E quando me olhas a tua cabeça, só me imagina fazendo besteira. Eu sei que é por isso que você me deseja. Vai, vai, vai, vai, vai. Vem na maldade, vai, vai, vai, vai, vai. Me pega de jeito e faz, faz, faz, faz, faz. Vem gostosinho, vai, vai, vai, vai, vai. Me enlouquecendo mais, mais, mais, mais, mais. Vem, eu sou assim. Vem logo aqui. Deixa de enlouquecer. Suiga, suiga, vem com a Carol Diva.